mas desde o início sempre te cuidei. Chamam isso de amor, eu também acho, mas seja como for, me dá um abraço. Chamam isso de destino, eu não sei, mas desde o início sempre te cuidei. Chamam isso de amor, eu também acho, mas seja como for, me dá um abraço. Hoje o correr do tempo fez sentido pra um querer que parecia proibido. Só que Deus já tinha escrito há muito tempo que seríamos a folha e o vento. E o que foi virou prefácio do que somos, e é real o que pra nós era um sonho. Chamam isso de destino, eu não sei, mas desde o início sempre te cuidei. Chamam isso de amor, eu também acho, mas seja como for, me dá um abraço. Chamam isso de destino, eu não sei, mas desde o início sempre te cuidei. Chamam isso de amor, eu também acho, mas seja como for, me dá um abraço. Me dá um abraço. As campeãs da semana. Música 9. Your hand fits in mine like it's made just for me. But bear this in mind, it was meant to be. And I'm joining up the dots with the freckles on your cheeks, and it all makes sense to me. I know you've never loved the crinkles by your eyes when you smile. You've never loved your stomach or your thighs, the dimples in your back at the bottom of your spine. But I love them endlessly. I won't let these little things slip out of my mouth. But if I do, it's you, oh it's you, they add up to. I'm in love with you. And all these little things. You can't go to bed without a cup of tea. And maybe that's the reason that you talk in your sleep. And all those conversations are the secrets that I keep, though it makes no sense to me. I know you never loved the sound of your voice on tape. You never want to know how much you weigh. You still have to squeeze into your jeans, but you're perfect to me. I won't let these little things slip out of my mouth. But if it's true, it's you, it's you, they add up to. I'm in love with you. And all these little things. You'll never love yourself half as much as I love you. You'll never treat yourself right, darling, but I don't want you to. If I let you know I'm here for you, maybe you'll love yourself like I love you. Oh, and I've just let these little things slip out of my mouth. 'Cause it's you, oh it's you,

velhinha gaga. Com 90 viúvas sozinha não vou me importar. Vou ligar te chamar pra sair namorar no sofá. Nem que seja além dessa vida, eu vou estar te esperando. Te esperando. As campeãs da semana e a primeira posição ao som sertanejo e o romantismo de Luan Santana, Te Esperando. As campeãs da semana fica por aqui nesta edição e eu, Diego Soares, volto no próximo final de semana com mais uma edição, trazendo as melhores, as mais tocadas durante toda a semana, as campeãs da semana pra você. E lembrando que você participa dessa programação durante toda a semana, você liga pra cá, também envia o seu pedido online ou através de SMS. Você comanda a programação durante toda a semana e quem sabe você confere a sua preferida aqui nas Campeãs da Semana. Um grande abraço, grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir. As Campeãs da Semana. De volta na próxima semana.